Ali cresci calor intenso das brasilis, goteiras, prego na parede e um calendário. Uma boa cera dá brilho ao chão queimado. Quando o caminhão pipa chegava na quebrada, fazia nossa alegria enchendo os tambor de água. Na minha mente todo menino é rei. Eu posso mais, um dia castelei, caixa de picolé atravessei no peito. Pouco de grana garante meu respeito. Vi a miséria e ajudava desde pequeno. Preferi ser correria, não colando com os venenos. Me entorpeci nos cadernos mesmo não querendo. Tirei 10 na escola da vida mesmo não sabendo. Pulei os muros da escola e da dificuldade. Deixei meu fogo nos muros por toda a cidade. Levanta, fica de pé. Cristo meu guia é. Firmando na rocha, sei que não perderei minha fé. Levanta, fica de pé. Cristo meu guia é. Firmando na rocha, sei que não perderei minha fé. O mais velho de 4 irmãos tem que ser exemplo. Aprendi na dificuldade a trazer o sustento. Saudades mil mãe, puro exemplo de vida. Me ensinou sem pagar saindo cedo pra faxina. Pouca vaidade, muito orgulho de nascer aqui. Romeiros de minha quebrada foi onde cresci. Me graduei nas ruas, me desviei do mal. Vários trutas não fizeram o segundo grau. Políticos vieram e sugaram os votos. Promessas de campanha só viraram impostos. Lembro do primeiro busão, direto pro metrô. Nos olhos humildes alegria ao invés de dor. 11,60 lotado, só 36 vão sentado. O resto em pé é só uma hora até no Eldorado. Ostentação é um busão direto pra Belo Horizonte. Sem parada no metrô, infelizmente tá distante. Levanta, fica de pé. Cristo meu guia é. Firmando na rocha, sei que não perderei minha fé. Levanta, fica de pé. Cristo meu guia é. Firmando na rocha, sei que não perderei minha fé. Sem colação de grau, alvo fácil pros polícias, geral na bolsa. Cuidado, tio, com a minha marmita. 20 centavos, minha alegria na street fight. Tá com medo, sem estresse, vai jogar na Cadillac. Barraco bom, tem vira-lata deitado no chão. Prato na mão enquanto assiste uma televisão. Quebrada boa, tem moleque atrás de pipa. Tem traseirinha nos busão e várias outras fitas. Truco com os parça na esquina da Juiz de Fora. Cartucho emprestado pra jogar até umas horas. Toda quebrada, infelizmente, tem vários boteco. Boca de fumo e igreja, tudo muito perto. Pessoas más e boas, peguei o bom exemplo. Preferi o pregador trazendo o alimento. Sem demora, agradeço tudo que vivi. Cada ouvinte desse som, chegamos junto à terra.